sofrer comigo. Impossível subir ao céu se Deus não me chamar. Impossível andar sobre o mar sem fé em Jesus Cristo. Ou querer tapar o sol com a mão para não se queimar. Impossível é encher de pedras este grande mar que Deus criou. É impossível ser rival de Deus e ser um vencedor. Muitas coisas impossíveis são, mas tem uma que é mais feroz. É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós. Muitas coisas impossíveis são, irmão, mas tem uma que é mais feroz. É querer que Deus não se preocupe com nenhum de nós. Leira, laueira, laueira, leira, uara. Leira, leira, uara. Leira, laueira, laueira, laueira, leira, uara. Leira, leira, uara. Leira, laueira. É impossível não querer que Deus saiba dos teus segredos. Impossível é abrir a porta que Ele fechou. Impossível é contar as estrelas que há no infinito. Ou alguém ter a sabedoria do meu Criador. Impossível é subir ao céu sem se converter o pecador. É impossível ter ao mesmo tempo Deus e o tentador. Muitas coisas impossíveis são, mas tem uma